E o nosso questão de sensibilidade, de repente, voa. Voa até você, porque ele vai pelo ar que nem passarinho. Questão de sensibilidade chegando de mansinho aqui, pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Boa noite. Aqui nós, todas as noites de segunda a sexta, apresentando esse programa, Renato Tavolieri Filho. E você que já nos acompanhou em programas anteriores sabe que estamos completando hoje todo um projeto de percorrer toda a discografia do conjunto inglês Simply Red. E hoje terminamos com o 10º CD gravado por eles, e isso aconteceu exatamente, deixa eu verificar aqui para não dizer o que não é, em 2007. Em 2007, exatamente em março de 2007, eles gravaram e lançaram o Stay. E é esse o CD que estamos apresentando. Depois eles tiveram gravações de algumas coletâneas, uma muito bonita com Greatest Hits e uma outra só com as músicas mais românticas. E esses CDs, inclusive, eu tenho. Mas, na verdade, não vão acrescentar nada, porque as músicas que estão lá são as músicas que vocês já têm nos originais dos 10 CDs. Portanto, eu fico só com os 10 CDs, porque nesses 10 CDs está incluída toda a produção musical do Simply Red. E completamos hoje a nossa viagem. Eu quero agradecer os parceiros que estiveram conosco e também para aqueles que estão nos acompanhando no dia de hoje, explicando a eles que os programas todos passados, para aqueles que se interessem, podem ser acessados no endereço www.acasadapedra.com.br. Lá existe um pequeno link no menu da esquerda piscando, questão de sensibilidade, clicando naquele botão, vocês têm acesso a uma página com todos os programas já apresentados aqui na nossa rádio do Questão de Sensibilidade. Esse endereço é só para o Questão de Sensibilidade, é o endereço do nosso programa, certo? E vocês podem gravá-lo. E também gosto de fazer essa ressalva para os que não acompanharam os programas anteriores. Nós não falamos nada durante toda a apresentação do CD para que vocês possam gravá-lo, ou agora na transmissão, ou então posteriormente quando acessar o programa online no endereço já dado. Ficamos então agora em silêncio, vocês vão ouvir o CD inteiro e depois voltamos ao final. Bom proveito. É o último, hein? Aproveitem bastante. Don't rush around. Too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling, and turn the lights down low. Every day with you will hold a treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms. You're the key to the world and me tonight. You are my way to the world and me tonight. Oh, oh, to the world. It's the world and me tonight. You are my way with the world and me. I really had to move along now. Stop regretting all the things I left unsaid. Yeah, yeah. So I tore up your letters, took your picture off my wall. I deleted your number. It was too hard not to call. Felt a little better, told myself I'd be fine. Got to live for the good times up ahead. Yeah, yeah. Cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. Cause I still believed and I could see how there's nothing left of you and me. That time is over. I'm so not over you. All my friends try to tell me that I'd find somebody new. Why waste time being lonely when there's nothing left to lose? Anything to get you out of my mind. I'm a fool if I thought I could forget. And I could not forget. Cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. And even though I knew I had to be strong, I was still not over you. Cause I still believe and I could see there was nothing left of you and me. That time is over. Cause I'm so not over. Beside me, to where my love won't be denied. I can only hope to keep you there and guide me. There's no more need to hide from all this pain inside. Cause everywhere I go, there's a love song that reminds me of you. Even though I knew I had to be strong, I was still not over you. Cause I still believed and I could see how there's nothing left of you and me. That time is over. Cause I'm so not over. 'cause I'm so not over. They don't play the game. lovers, needing her love again, and many times forever. Hope they're gonna make it. Do you want to spend the rest of life on your own? 'Cause I see together they will love so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Love, my friend, you may not know that broken hearts don't play the game. They don't play the game. They don't know. Together they will learn so much. Have you? Here she comes again, walking right by next to me. Oh, she's smelling so sweet, so fine. Make me lose my mind. Oh, I'm making this man crazy. Space. And oh, parking right next to me. Here she comes now walking down the street, looking so fine, make me lose my mind. Oh, making this man crazy now, baby. you on the debris. At the Sunday morning market, you were sorting through the odds and ends. You was looking for a bargain. I heard your footsteps at the front door, in that old familiar love song. Gosh, you knew you'd find me waiting there at the top of the stairs. See how far it was. And you tried to tell me, but I had to learn for myself. There's more trouble at the depot with the General Workers Union. You said they'll never change a thing. Well, they won't fight, and they're not working. Easier. by being a lady. It will make love life clearer. I hope that you get what you think you want someday, baby. And I pray that you get the approval you're craving. This beautiful lady can't overtake all of us. Funny, this kind of lady seems to make our lives clearer. I could turn on a leaf and let you burn, beg you for relief when it's my turn. Help me to help you, help me learn. Oh lady, you make life breathe easier. But don't blame it if your life sheds a tear. The feverish time we spend alone, it soothes me. But too many days spent apart alone, they just confuse me. Part of being a lady, you love it when I miss you more. And without pontificating, it's you I'm adoring. I could turn on a leaf and let you burn, beg you for relief when it's my turn. Help me to help you, help me learn. Oh lady, you make life breathe easier. But don't blame me if your life sheds a tear. Made it all for free. Did they really do it for burger, new soft drink, and they used to stay at home playing videos on computers, and they called it a life, and you know what they think, they were right. Money TV, money TV, money TV, money TV. You see, compute me with lead and your mercury, so I can eat burgers and live life on money TV. Mr. Shirty, you're hiding your place, sown from the seeds of a white disgrace, 'cause money's been spent and I still don't get one red cent. My misunderstood, my misunderstanding, my destiny is grounded by confounding weights as Hollywood greats inspire me to keep my body whole. Since I've been the master of low expectations, aren't you humans supposed to look like me? Quotes like, buddy, I blew you up, then gave you a band-aid. Pseudo-spiritual kebab-a-ballas, we can all be fooled. It's the death of the cool. The death of the cool. Got fakers, false prophets and fools, and phony saint saviors. Fame's pick me up, gets drowned in pop's twinkle and dreams, torn at the seams, can leave you with nothing left at all. Since we're the believers with tall expectations, can't you humans come have a laugh with me? Quotes like, buddy, I screwed you up, made you the new slave, the fastest growing guru in the marketplace of happiness, we can all be saved. Buddy, I blew you up, gave you a band-aid. Do you you really need to learn to be a human. We can all be shamed. It's the death of the cool. The death of the cool. Gave you a condom. Do you really need to learn to save a human? We could all be blamed. Buddy, I blew you up. The death of the cool. Buddy, I blew you up. Yeah, yeah. Buddy, I blew you up. The death of the cool. Buddy, I blew you up. Yeah, yeah. Buddy, I blew you up. The death of the buddy, I blew you up. That's right. City road, you sure give them hell. Are you sure he's showing off, or are you showing us yourself? Little Englander, little Englander, in your search to be a star, you became the cock you are. Little Englander, little Englander, little Englander, little Englander. Judge me, go on, it amuses me. Pickle through your tirade, you prattle on to the point of a laugh. Your Hieronymus Bosch-like soul betrays who you really are. Little Englander, little Englander. The plastic face of my country. Let me smash the plastic face of my country. E vocês puderam verificar que eles foram até o final com uma originalidade imensa. Neste CD, inclusive, eles surpreendem. Eles se apresentam com uma mudança meio marcante naquilo que foi a sua proposta de trabalho durante todo o tempo. uma musicalidade mais infinita, entrando em outros espaços, em outras tentativas de ritmo e fazendo isso com muita beleza, com muita maestria. E aí fica sempre aquele gosto de melancoliazinho, né? Que é o da despedida, mas foi o da despedida, infelizmente. Isso acontece muito, porque as pessoas têm as suas vidas e um conjunto são um número de pessoas que permanecem juntas durante um longo tempo. Depois as suas vidas mudam e cada um tem uma proposta diferente e o peso que deve ser o estar junto, ter que preencher compromissos. Às vezes a banda toda quer uma excursão, mas talvez na minha vida particular não fosse o momento para isso, não fosse o momento para uma viagem. Então acredito que isso pese, principalmente quando as pessoas se casam, constituem família. Enquanto são mais jovens, isso fica mais fácil, existe ainda o sabor da aventura. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Eu acredito que uma das razões seja essa que eu acabei de dizer. E é bem lógico, né? Mas o Simply Red termina então a sua carreira enquanto conjunto, e não enquanto músicos, porque sem dúvida a maioria deles, eu não sei de todos, mas o cantor sem dúvida continua, fez até alguns álbuns solo, mas eu não tive acesso a esse material, até estou interessado, vou verificar se encontro alguma coisa. E o trabalho deles continuou primoroso e incrível, vocês perceberem que aqui eles estão com uma energia de vida, não dá ideia de que pensavam em parar quando gravaram, porque estão cheios de pujança, com propostas novas, com arranjos dançantes, com uma música muito interessante. Eu gostei muito desse CD, de todos, sem dúvida, talvez pelo fato de ser o último, foi o que eu ouvi menos, e hoje, ouvindo com vocês, eu até pensei, é um CD que eu preciso ouvir novamente, ouvir mais vezes, para que ele venha fazer parte do meu arquivo interno. Nós temos um arquivo interno, aquele que toca dentro de nós muitas vezes. E esse aqui está fazendo falta nesse arquivo. Bom, vamos a alguma coisinha que eu quero colocar para vocês. Spend apart alone just confuse me. Part of being a lady, you love it when I miss you more. And without pontificating, it's you I'm adoring. I could turn on a leaf and let you burn, beg you for relief when it's my turn. Help me to help you, help me learn. Oh, lady, you make life breathe easier. But don't blame me if your life sheds a tear. Eu escolhi essa música porque foi uma música que me agradou. Me agradou por esse clima, por essa batida mais calma, mas assim mesmo bem marcada, gostosa, gostosa, muito, muito gostosa. E o que é importante é que mesmo quando eles tocam qualquer um ritmo, uma música que não seja uma música conhecida, eles fazem de qualquer música, devido à sua grande técnica, uma experiência muito, muito rica. Vejam só numa música, é difícil dizer isso, principalmente para mim que não sou um músico, mas me parece uma música relativamente simples se você compara com a maioria das outras músicas, inclusive deles. Mas eles fazem isso com uma riqueza sonora. Prestem atenção no arranjo, é muito bonito o trabalho do Simply Red. Pena que foi o último CD, mas não importa, ficou o material registrado, graças a Deus, para que a gente faça exatamente o que estamos fazendo aqui, prestando essa nossa homenagem e aproveitando, bebendo dessa fonte que alimenta a nossa alma. Isso é questão de sensibilidade, sem dúvida. When you were gone, kept ringing in my head. Told myself I really had to move along now. Stop regretting all the things I left unsaid. Yeah, yeah. So I tore up your letters, took your picture off my wall. I deleted your number, it was too hard not to call. Felt a little better, told myself I'd be fine. Got to live for the... Eu deixei esta música gostosa, romântica, bonita em termos de melodia, como a última. Eu escolhi desse mesmo CD, essas duas músicas que eu acrescentei são músicas deste CD, deste último CD, o Stay. E eles não... O Stay quer dizer permanecer, o que não aconteceu com o conjunto, né? Mas fica aqui a minha mensagem ao terminar o programa com essa musicalidade tão bonita, dizendo que Simply Red pode ter passado, mas nos deixa sua música. Mas nós ficamos aqui no que guardamos internamente da nossa sensação. Eu sempre digo uma coisa que é muito minha. A memória do amor é o amor maior. É aquilo que você guarda, que toca você internamente, que você tem como a sua riqueza do que viveu. E então você tem esse interno enriquecido para justificar a validade daquilo que cruzou a sua vida e te marcou, principalmente aquilo que marcou a sua sensibilidade, porque essa é a nossa questão, porque é essa a nossa proposta. Fica aqui o meu abraço, voltamos no nosso novo projeto, na nossa nova viagem, lá saberemos. Um grande abraço, Renato, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. So not over, over you. That time is over.